sentado no cordão da calçada, olhando pro céu, vendo a neblina passar. Lá em cima, nuvens brancas que param no ar, sobre becos escuros, barracos inacabados. Aqui, espíritos caminham sobre telhados que perambulam nas ruas, madrugada adentro, soprando canções que vêm e vão com o vento, assombrando a minha vida, não me deixando dormir. Com o coração na mão, espera a hora de ir. A penumbra me assusta e o crepúsculo mais ainda, pois sei o que acontece numa madrugada fria. Angústia misturado com ansiedade, eu estou preso aqui, à espera da liberdade. Sou feito de luz, sombra e solidão, solitário, em meio à multidão. A trilha sonora do gueto ecoou na madrugada por vielas e becos. Gritos de horror, gemidos de dor, badalada do sino trouxe tristeza e terror. Desespero vem a mim, ladrão, sem pedir licença. Tolerância nunca tive, compreensão, moro, muito menos recompensa. Questiono várias vidas, várias formas de viver. Já procurei o meio termo, perdi o medo de morrer. Hoje em dia dou gargalhadas, a minha mente fez da morte uma grande palhaçada. Uma grande palhaçada. Sinto de longe do além uma voz perdida, com uma má intenção de transportar nossas vidas. Eu sinto de longe do além uma voz perdida, com uma má intenção de transportar nossas vidas. Eu sinto que é de tempo e não é coisa de momento, uma voz trazida pelo vento. O vento que fala em silêncio quieto e pinta no mundo figuras em abstrato. Cuidado aos seus pés à procura de buraco, um rato em busca de migalhas. Crianças ao relento, jogadas à beira da calçada, esperando alguém que venha buscar suas carcaças que estão expostas ao luar. Seus semblantes pálidos, assustados, olhos inchados, lágrimas caem sobre rostos apavorados. Um está, muitos estão, alguns entram e saem, outros ficam em vão. Arrepio corre como sangue que escorre, um corpo no chão, gritando assustado que morre, ouvindo uma voz trazida pelo vento, dizendo que a sua hora, que é o momento. Sua alma implora, sinto com o tempo. E eu, ladrão, eu só lamento. Aí, brother, nesse momento eu só lamento. Sinto de longe do além uma voz perdida, com uma má intenção de transportar nossas vidas. Eu sinto de longe do além uma voz perdida, com uma má intenção de transportar nossas vidas. Sinto vontade de chorar, botar pra fora, me expressar. O sentimento repetindo que está a me abalar, atormentar, confundindo a minha mente, resultando na sequência. Problemas à frente, eu tô ligado que é foda, e isso me incomoda. Até hoje algumas perguntas não obtive respostas, como porquê. A única certeza que temos é que mais cedo ou mais tarde um dia morreremos, e porquê. A vida é feita de surpresas, incertezas, tristezas, tantas belezas, e o destino de muita gente é viver na pobreza ou sofrimento. E a realidade embaça a minha visão, só de pensar na desgraça. A cachaça, a veja, acalma minha mente, refletindo nos obstáculos que vem pela frente. Coerente, ciente no que eu faço, eu tô ligado que a morte anda abraçada com o diabo, ladrão. Sinto de longe do além uma voz perdida, com uma má intenção de transportar nossas vidas.